e novo de novo. Acabar o pró e eu provo pro povo que eu levo. E se tá leve, eu elevo a barra. Como Jimi Hendrix fazia com a guitarra. Som te amarra, não te deixa se mexer. Só a sua cabeça que não para de bater. Só porque o pró do som não para de fazer. Base foda, forma roda, faz o chão tremer. Isso é moda, mas se for eu sou estilista. Escolho a mina que desfila comigo na pista. E eu tô à frente no meu tempo. Futurista, perdido na indústria musical como um turista. Essa vai pros... E os maloqueiros que devia tá em Alcatraz. Metal pesado, atletismo ucraniano. Bate a cabeça, traumatismo ucraniano. Bate a cabeça, bate até quebrar. Bate até quebrar. Bate a cabeça, produção no ar. Bate a cabeça, bate até quebrar. Bate até quebrar. Bate a cabeça, produção no ar. Até quebrar, e pra chamar socorro, bate. Até virar, e pra somar cachorro, late. Tá escutando, é o pró do som. Até as ruas tão falando, mano, é foda o som. E esse reconhecimento é o que importa pra mim. Eu mostro que esse talento abre porta pra mim. Se alguns caras odeiam, é só inveja e ciúme. Então deixa isso pra lá e só aumenta o volume. Até quebrar eu entrego, como um martelo bato, cabeça de rapper prego. Curto circuito amplificado, a levada elétrica. Verso medido, resultado, a levada métrica. Minha meta, fazer mais barulho que motocicleta. Fica milionário com salário de atleta. Até a rima é pesada porque é metálica. Bate a cabeça, perde a massa encefálica. Bate a cabeça, bate até quebrar. Bate até quebrar. Bate a cabeça, produção no ar. Bate a cabeça, bate até quebrar. Bate até quebrar. Bate a cabeça, produção no ar. Produção no ar. Terceiro verso, tá saindo fora. Isso aqui não é só um rap, é só um rock. Mas isso todo mundo percebe, é só um toque. Misturo ritmos no meu liquidificador. Minha NPC faz minha MPB. Música que não é marketing, é alma. Música que te eneva e te acalma. Música que te alegra e te entristece. E quando a mídia gosta, música que te enriquece. Então não pegue e coloque em categorias. Ouça o enredo, não veja só as alegorias. Também não use cor no som, musicalidade. O importante é o som ter musicalidade. Deixa eu educar esses críticos sem cultura. Mostrar que o hip hop influencia até sem cultura. Então vai, solta o cabelo e faz como roqueiro. Bate a cabeça e tira a rotina do roteiro. Bate a cabeça, bate até quebrar. Bate até quebrar. Bate a cabeça, produção no ar. Bate a cabeça, bate até quebrar. Bate até quebrar. Bate a cabeça, produção no ar. E aí São Paulo, bate a cabeça. Rio de Janeiro, vem bate a cabeça. Do norte ao sul, todo mundo bate a cabeça. O Brasil inteiro, agora bate a cabeça. Aí, não adianta tomar aspirina, tá ligado?